Um dia, um menino de 3 anos estava na oficina do pai vendo-o fazer arreios e selas. Quando crescesse, queria ser igual ao pai. Tentando imitá-lo, tomou um instrumento pontudo e começou a bater numa tira de couro. O instrumento escapou da pequena mão, atingindo-lhe o olho esquerdo. Logo mais, uma infecção atingiu o olho direito e o menino ficou totalmente cego. Com o passar do tempo, embora se esforçasse para se lembrar, as imagens foram gradualmente desaparecendo e ele não se lembrava mais das cores. Aprendeu a ajudar o pai na oficina, trazendo ferramentas e outras peças de couro. Ia para a escola e todos se admiravam da sua memória. De verdade, ele não estava feliz com seus estudos. Queria ler livros, escrever cartas, como faziam seus colegas. Um dia, ouviu falar de uma escola para cegos. Aos 10 anos, Luiz chegou a Paris, levado pelo pai, e se matriculou no Instituto Nacional para Crianças Cegas. Ali havia livros com letras grandes em relevo. Os estudantes sentiam pelo tato as formas das letras e aprendiam as palavras e frases. Logo, o jovem Luiz descobriu que se tratava de um método muito limitado. As letras eram muito grandes. Uma história curta enchia muitas páginas. O processo de leitura era muito demorado. A impressão de tais volumes era muito cara. Em pouco tempo, o menino tinha lido tudo o que havia na biblioteca. Mas Luiz queria muito mais. Como gostava muito de música, tornou-se estudante de piano e violoncelo. O amor à música aguçou seu desejo pela leitura. Queria ler também notas musicais. Passava noites acordado, pensando em como resolver o problema. Ouviu falar de um capitão do exército que tinha desenvolvido um método para ler mensagens no escuro. A escrita noturna consistia em conjuntos de pontos e traços em relevo no papel. Os soldados podiam, correndo os dedos sobre os códigos, ler sem precisar de luz. Ora, se os soldados podiam, os cegos também podiam, pensou o garoto. Procurou então o capitão Barbie, que lhe mostrou como funcionava o método. Fez uma série de furinhos numa folha de papel com um furador muito semelhante àquele que cegara seus olhos. Noite após noite, dia após dia, Luiz trabalhou no sistema de Barbie, fazendo adaptações e aperfeiçoando-o. Suportou muita resistência. Os donos do instituto tinham gasto uma fortuna na impressão dos livros com as letras em relevo. Não queriam que todo o investimento fosse de água abaixo. Com persistência, Luiz Braille foi mostrando seu método. Os meninos do instituto se interessavam. À noite, às escondidas, iam ao seu quarto para aprender. Finalmente, aos 20 anos de idade, Luiz chegou a um alfabeto legível com combinações variadas de 1 a 6 pontos. O método Braille estava pronto. O sistema permitia também ler e escrever música. A ideia acabou por encontrar muita aceitação. Semanas antes de morrer no leito do hospital, Luiz disse a um amigo: "Tenho certeza de que minha missão na Terra terminou." 2 dias depois de completar 43 anos, Luiz Braille faleceu. Nos anos seguintes à sua morte, o método se espalhou por vários países. Finalmente foi aceito como método oficial de leitura e escrita para aqueles que não enxergam. Assim, os livros passaram a fazer parte da vida dos portadores de deficiências. Tudo, graças ao menino imerso em trevas, que dedicou a sua vida a fazer luz para enriquecer a sua e a vida de todos os que se encontram privados da visão física. Há quem use de limitações como desculpa para não agir e nem produzir. No entanto, como tudo deve nos trazer aprendizado, a sabedoria está justamente em superar as piores condições e realizar o melhor para si e para os outros.